Aleluya. Saya que es dos después. Deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje, você já teve um minuto em total silêncio e quietude? Não precisa responder para mim, responde para você mesmo. Hoje, domingo, dia do Senhor, você teve um minuto, não estou falando de 2, 5, 10 minutos ou uma hora. Um minuto apenas de total silêncio e quietude diante de Deus. Não precisa me responder, porque a pergunta não visa constranger ninguém. Só para você mesmo pensar. Deixa eu fazer uma segunda pergunta. Você tem andado muito agitado interiormente? É difícil parar? Mesmo que teu corpo para, a tua mente não para. Tem acontecido isso contigo? É possível. Ou com alguns, ou com muitos de nós. Eu quero falar hoje um pouquinho de silêncio interior para ouvir Deus. Nós estávamos adorando algo maravilhoso na presença de Deus. Mas eu quero trazer algumas palavras da Bíblia para nos ajudar e nos motivar todos os dias pararmos diante de Deus e se aquietar ali. E o mundo para naquela hora, o teu mundo particular para, para você se encontrar com o seu Criador. Só escute um salmo que eu vou ler, depois até te dou a referência. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, e eu não estou à procura de coisas grandes e nem coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como uma criança desmamada que se aquieta nos braços da sua mãe, como essa criança, assim a minha alma para comigo. Como criança desmamada que se aquieta nos braços da sua mãe, como essa criança é a minha alma, os meus sentimentos para comigo mesmo. Feche os seus olhos um pouquinho, para nada te dispersar também. Feche os seus olhos. Esse é um salmo do rei Davi. Um homem com 1 milhão de preocupações e de ocupações. Mas ele disse para Deus: Deus, eu não ando correndo atrás de coisas grandiosas demais para mim, não. Eu não sou soberbo no meu coração, Senhor. Antes, pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Da mesma forma que uma criança que acabou de mamar, ela descansa nos braços da mãe, assim me aquieto eu, Senhor. E a minha alma é assim para comigo. Fique na presença de Deus um pouquinho. Não precisa falar nada para Deus. Só fique na presença dEle. Pai, fala com cada um de nós nessa noite sobre esse assunto de grandiosa importância na tua palavra. Fala conosco. Nós temos que aprender a ficar quietos. Como criança bem nutrida pelo seio materno, nos aquietamos. Nos aquietamos diante de Ti. fala conosco, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Amém. Amém. Vamos abrir a Bíblia. Ai, que coisa boa. Talvez alguns até deram um suspiro. Se você não deu suspiro, pode dar. Respira fundo e diz, ai, que coisa boa, dá uma paradinha nesse mundo agitado, no teu mundo particular também. Lá no capítulo 10 de Lucas. Lucas, capítulo 10. Veja aí, no versículo 38, 10, 38, uma palavra de Deus com ensinamento profundo, diz assim, Lucas 10, 38, indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém, irmãos? No mundo tem basicamente dois tipos de pessoa. Aquelas pessoas de um temperamento muito agitado e pessoas determinadas e fazem as coisas acontecer. E tem um outro tipo de pessoa que é mais tranquila, que tem que estar dando corda nelas e dando corda e dando corda. E quando você pensa que ela anda sozinha, você vai descobrir que tem que dar mais uma cordinha. Assim, a grosso modo, é dois tipos de pessoas. E esses dois tipos de pessoas estavam aqui morando na mesma casa. Eram duas irmãs, uma chamada Marta e uma Maria. E aqui não há uma condenação para uma delas. Mas uma coisa fica bem clara nessa palavra do Senhor Jesus. Que na vida existem prioridades. Você sabia, se você colocar na sua vida a prioridade de trabalho, trabalho, trabalho, trabalho, de manhã à noite, você vai trabalhar e provavelmente vai ser bem sucedido naquilo que faz. Mas vais descobrir uma coisa, que amanhã tu vais ter que trabalhar das 7 da manhã às 11 da noite de novo. E depois de amanhã, de novo. E tu nunca estarás satisfeito. Porque sempre estás naquela roda viva de trabalho. Na semana passada, no culto do Dar, eu falei sobre essas duas irmãs. E que a Maria, esta que ficou aos pés do Senhor, ela chegou a derramar um vaso de perfume caríssimo, preciosíssimo. Nós até fizemos um cálculo aí, se eu não me engano, era 12 mil reais, né, o preço do perfume. Foi? 12 mil mesmo? Então era um preço bem caro para alguém derramar nos pés do Senhor. Mas, por sua vez, quem era a dona da casa? Quem foi a mulher que hospedou Jesus, a Marta ou a Maria? Está aí na Bíblia, olhe, olhe comigo. Quem foi que hospedou? No 38, e certa mulher chamada, vamos dizer juntos o nome dela? Marta. Hospedou Jesus em sua casa. Parece que Marta era mais velha e acho que até a dona da casa. Tinha um irmão também chamado Lázaro e tinha a Maria. Acho que a Maria era mais nova. Pois a mais velha, se sentindo responsável por tudo, e olha aqui, as pessoas responsáveis trabalham muito. E eu volto a dizer, é algo bom. Mas um perigo há. Quando a gente está muito ocupado com o mundo natural, que por si só estar ocupado não é pecado, Mas se fizermos só isso, perdemos o algo melhor, mais belo da vida, que é conhecer o Senhor. O algo melhor desta vida não é trabalhar. E quem me conhece aqui sabe que eu trabalho. Olha, geralmente de 7h30 da manhã até 10h30 da noite, todas as noites, todos os dias. Quem conhece a minha rotina não precisava nem dizer, mas essa é a minha rotina. Às vezes eu digo para minha esposa, gostaria às vezes chegar a ser mais normal, chegar às 6h, 6h30, 7h, chegar em casa, tomar um banho, agora no inverno botar uma pantufa e um pijama, e quem sabe botar fogo na lareira e ficar ali com a família um pouquinho, até às 8h30, 9h, e 9h30, 10h está na cama, ai que coisa maravilhosa. Vocês que podem fazer isso, não é bom. Quem pode? É ou não é bom? Claro que é, irmão, não é pecado dizer que é bom. É maravilhoso poder chegar cedo em casa. Mas alguns de nós têm profissões que não é possível isso. Bom, então nós temos que achar outro jeito de ter tempo com família, ter tempo com Deus. Nós temos que ter um outro jeito. E eu próprio tenho que dar o meu jeito diante do Senhor. Pois... aqui tem uma mulher, dona da casa, responsável, que quis fazer o melhor para Jesus. E estava fazendo o melhor para Jesus. Melhor segundo ela imaginava. Às vezes a gente vai numa casa, digamos, tu já foi visitar alguém, ou eu vou visitar alguém, e esse alguém gosta muito de nós. E faz de tudo, faz uma comida boa, faz doce bom, faz aquelas coisas maravilhosas todas, mas a pessoa não para para falar conosco. Já visitou alguém assim? Eu vou olhar aqui para uns aqui que eles vão rir, uma já riu sozinha, que eu vou na casa dela, não para. É um pãozinho, pastor, um cafezinho, um xicrão desse tamanho assim, aquilo é um semibalde. Eu não vou nem olhar para ela. Hã? Na praia, às vezes eu já passei de cruzada na casa dela, não vou nem dizer quem é, tá? Mas as pessoas querem agradar, eu sei, eu também quando recebo visita, eu também quero fazer isso. Só que às vezes a gente perde o mais importante da visita. É de sentar ali, tranquilamente, conversar, falar sobre a vida natural, falar a respeito da vida espiritual, da nossa vida com Deus. E às vezes, tu pode fazer até as duas coisas. Minha esposa está dizendo aqui que esses irmãos que gostam de servir e essas irmãs podem continuar fazendo, tá? Mas, muito importante, é ter aquele tempo de parar, de olhar nos olhos. E às vezes a gente diz, um chimarrão, um cafezinho, pode ser melhor para coisas espirituais do que um grande banquete. Porque num cafezinho, está ali, botou o bule ali em cima da mesa, toma ali, um olhando para o outro, dois, três. E a gente não toma um cafezinho só, né? Não, né? São diversos. E chimarrão você fica tomando, conversando, e a conversa está ali, olho no olho. Mas quando se faz um grande banquete, não se tem tempo. Porque toda hora falta alguma coisa, faltou um talher, faltou uma xicrinha, quando aquela vai naquelas casas, uma vez eu fui numa casa muito grafina, meu Senhor, eu não sabia como usar aqueles talheres todos, eu acho que tinha uns 5, 6 talheres de cada lado do prato, 3 pratos empilhados um em cima do outro, e eu disse, para que tanta coisa? Tinha que fazer um curso para almoçar naquela casa. Vocês sabem como é que é o nome desses cursos aí, né? Um curso de etiqueta. Mas eu não sabia nem me comportar o garfo para isso, a colher para aquilo, Jesus. Aí eu fiquei na minha, né? Só olhava, o dono pegava o garfo tal, o dono da casa, e opa, faz de conta que eu sei. Eu não sabia nada, e não sei até hoje, eu nunca fiz curso disso. Se alguém fez e quer me ensinar, até aceito o ensino. Se alguém aí, uma irmã, de repente é professora de etiqueta, me dá um cursinho aí, porque às vezes tu vai num lugar fino desse, não sabe como se comportar, né? Mas aí eu fiquei só olhava, o dono e a dona da casa, a Tânia estava junto. Tu não estava? Eu era solteiro, mas tá, ela sabe a cidade. E aquele negócio era tão complicado. Eu vou dizer para vocês, eu não me sentia à vontade naquele jantar finíssimo. 2 talheres está bom, né? Dá para, com 2 a gente vai longe. Quem sabe para algumas situações um terceiro, uma colherinha para sobremesa. E no fundo, um vai também. Mas aqui, ó, o que está acontecendo? Jesus está indo para a última semana da vida dele. Essa mulher, Maria, a que sentou aos pés do Senhor, essa irmã que estava ouvindo, dava tempo para o Senhor, essa mulher que derramou perfume, foi na última semana, a mulher que fez o banquete, a irmã da Maria, a Marta, na última semana, uma ouviu o Senhor e derramou perfume, a outra fez um jantar espetacular. 2 fizeram coisas maravilhosas para o Senhor. Mas uma fez algo mais maravilhoso. Porque uma aquietou o seu coração. Parou tudo para ouvir o que Jesus tinha dito. O que será que Jesus disse para a Maria? Para Marta nós sabemos, né? Tu estás muito inquieta. Marta, para. Mas Senhor, e quem vai lavar a louça? Depois tem a louça, depois do jantar ou do almoço, né? Manda minha irmã, olha o perigo de fazer algo certo na hora errada. Manda minha irmã vir me ajudar. Se a irmã sai dali, ela sai da presença do Senhor na última semana do Senhor. Outro dia eu já falei, mas vou falar de novo alguma coisa assim. Se você soubesse que alguém querido seu, alguém amado seu vai morrer daqui a 5 dias, uma semana, como era o caso aqui, 5 dias. Você ia fazer uma janta especial para essa pessoa? Uma não, pastor, ia fazer 5. Uma para cada dia. Não ia? Ia, né? Se você soubesse que uma pessoa amada sua ia morrer, você não ia dar um presente, de repente, para alegrar ela, ainda que fosse um presente de duração de 5 dias, mas vou te dar um presente. Tudo isso é bom, mas a coisa mais importante era alguém chegar e dizer, olha, a minha vida valeu a pena existir, porque eu pude conviver contigo. Eu sei que tu vai morrer daqui a 5 dias, mas eu pude conviver contigo 1 ano, 2 anos, 10 anos, você é marido, esposa, quem sabe já 20, 30, 40 anos. Valeu a pena viver do teu lado, ou na igreja, valeu a pena, meu irmão, minha irmã, te conhecer num grupo de casais, numas células de individuais, valeu a pena, mesmo que tu vai morrer, eu quero dizer que eu te amo, eu aprendi coisas de Deus contigo, aprendi coisas da vida natural contigo, valeu a pena. Isso tudo não viria muito bem cair no teu coração? Viria. Ou você, sabendo que também tinha só 5 dias de vida, e algum dos irmãos, vou te dar um jantar, mas essa pessoa não para 1 minuto contigo. Tenho certeza que tu ia embora depois, olha, obrigado, valeu, foi boa a comida, claro, a comida estava maravilhosa, mas o convívio, 0. Jesus sabia que ele ia morrer dali uns dias. As 2 irmãs não sabiam bem isso. Ainda que Jesus tivesse avisado, não entrou bem na cabeça delas. Faltou-lhes entendimento. E a Marta estava agitada. Às vezes alguém diz, ah, tem os cristãos Marta e tem os cristãos Maria. Eu até nem vou dizer nesses termos. Mas eu creio que nós precisamos, ora ser Marta e ora ser Maria. Não vou dizer um ou outro, ou tu é Marta ou tu é Maria. Isso não, eu entendo que não é correto falar assim. Mas eu entendo que tem hora que tem que ser Marta, tem que trabalhar, trabalhar, trabalhar. E tem horas do dia, do nosso dia, do domingo, da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado, que nós temos que parar tudo. Você tem serviço 24 horas, se quiser. Quem aqui tem serviço? Pode ser mesmo em casa, hein? É serviço. Donas de casa, mães que têm que cuidar dos seus filhinhos. Quem trabalha fora, se quisesse trabalhar 24 horas, tem trabalho para 24 horas por dia? Tem. Há quantos dizem, pastor, falta hora no dia. Falta dia na semana. Às vezes parece que falta, mas sabe por quê? Porque nós preenchemos demais. Com coisas demais. Às vezes, se eu pudesse me refugiar num lugar, até de repente onde nem tivesse luz e nem telefone. Vem cá, pastor, tu quer virar um homem das cavernas? Não, não é isso. Mas às vezes eu preciso sossegar a minha alma. Quantas mães já disseram, às vezes, daqueles dias da vontade de fugir de casa. Já disse, mãe, quem tem seus filhos, é serviço demais, é criança para cá, é filho para lá, filho adolescente. E a bênção do marido ainda, né? Amém! Não, agora eu falei positivo, viu? O marido ajuda, tomara que ajude. Obrigado, os maridos estão agradecendo. E a mulher disse, não aguento mais, é trabalho demais, é preocupação demais. Às vezes é incomodação demais. Dá vontade de sumir. Esse santo sumiço, de repente você não pode sair para uma chácara, para a praia, se refugiar. Mas esse santo sumiço, Jesus falou que nós deveríamos fazer. Quando ele disse, entra no teu quarto. Fecha a porta para ninguém entrar lá para te incomodar. Jesus já disse. Sem televisão no quarto, tá? Sem computador no quarto. Sem CD no quarto. Ah, pastor, vou botar uma musiquinha evangélica. É tu e Deus. Não é tu e o artista evangélico ali rodando o CD, não. É tu e Deus. Porque quando está rodando o CDzinho evangélico, pode ser uma bênção. Mas tu aí não estás completamente sozinho. É tu e Deus. Aqui estava Maria e Jesus. Aquela mulher era 100% ouvidos. Havia uma entrega de alma. Ela podia dizer, Senhor, eu quero aproveitar cada palavra que o Senhor está falando. Eu quero beber cada uma dessas palavras. A outra irmã lá, agitada, agitada. E a Marta quis dizer para Jesus o que a outra tinha que fazer. E Jesus, na verdade, disse, não, para tudo aí com tudo. E vem para cá, porque a melhor parte é essa. A melhor e mais bela parte, para esse momento, não vai alguém dizer, ah, o pastor disse agora que a gente tem que passar o dia todo trancado no quarto, que não é para trabalhar mais. Nunca foi isso que eu disse. E ninguém ouviu isso, né? Todos ouviram certo. Centenas de testemunhas. Você precisa trabalhar. E você precisa ter aqueles momentos de aquietar para tudo. Tu tem tido esses tempos, esses momentos a sós com Deus? De novo, essa pergunta não é para constranger ninguém. Mas para te levar a tomar algum tipo de decisão que vai te colocar diante do Senhor todos os dias. Você para ler a sua Bíblia. Tem um lugar no sofá da minha casa. Eu acho que aquele lugar vai ficar um pouco mais afundada a espuma ali do que os outros lugares. É o meu lugar de me sentar. Às vezes até boto as pernas para cima do sofá e fico com a minha Bíblia ali. Não é para preparar pregação. É para alimentar minha alma. Uma coisa que preparar pregação para mim também é trabalho. É para alimentar minha alma. Eu não levo nenhum tipo de outro livro. Quando eu me sento ali, eu não levo outros livros para estudar, para preparar algo. é só a Santa Bíblia. Não tem ensinos de homens, de nada. E ainda que eu tenho centenas de livros que explicam sobre a Bíblia. Mas eu fico ali só com a Bíblia. Eu e o Senhor Jesus. Eu e Deus. Eu e o Espírito Santo. Às vezes faço, vou dizer, já disse também, às vezes faço um chimarrão. Às vezes a esposa não está em casa, está trabalhando fora, os filhos não estão em casa. Eu faço um chimarrão. Quantas vezes eu já disse, Senhor, fica aqui comigo. Isso é um testemunho particular da minha vida. Que só Deus enxerga essas coisas. Que lugar bom. Às vezes já é noite. Ligo um abajur que tem ali naquele canto do sofá. Só fico com a luz do abajur. Que coisa maravilhosa. Que horas. Que momentos da presença de Deus ali. Eu gosto de estar aqui na frente, eu gosto de trazer a palavra, Deus tem me dado essa graça. Mas como eu amo aqueles momentos a sós também com Deus. E eu queria, meu irmão, minha irmã, te motivar de não passar um dia sequer que você não fique algum tempo a sós com Deus. A gente vive num tempo que estamos cercados de muitos barulhos. Hoje tu tem a televisão, e mais do que a televisão, tem a internet. Então o mundo está dentro da tua casa. Tu não precisas nem sair de casa para fazer uma viagem, se quisesse, nesse sentido. Para saber a última informação, o que está acontecendo nesse exato momento, quando lá no Japão agora já são 8:30 da manhã, se quer ligar a internet, te conecta em alguma coisa do Japão, tu sabe o que está acontecendo lá, agora, instantaneamente. Tudo é muito rápido. Só que esse mundo do nosso tempo está nos trazendo uma agitação. Eu uso internet também. E a velocidade, acho que é uma velocidade média que tem lá na nossa casa, né? Não é uma super máquina, mas não é uma pior também, acho que é uma média aí. E quando aquele negócio não vai mais rápido, eu disse, troço, não anda! Alguém aqui já xingou o computador ou não? Pode, computador pode xingar, tá? Não é pecado xingar computador. Mas que negócio devagar, e aí às vezes minha esposa diz, calma, isso é assim mesmo, é que eu gosto, clicou, abriu tudo. Mais um clique. Nós não gostamos. Fala a verdade, tu gosta disso ou não? Essas internet estão tão devagar, né? Velocidade é um giga? Um mega? Puxa, isso é devagar demais para nós. E esse negócio de um mega aí já anda, né? É que o nosso mundo está nos deixando agitado demais. E aí eu tenho que dizer como Davi dizia lá no Salmo 131. Por que a minha alma se agita tanto? Senhor, eu não quero ser soberbo. Não quero me envolver com coisa demais, senão eu vou ficar muito agitado. Eu quero ser, Senhor, como uma criança que acabou de mamar. Quem aqui já amamentou sabe, né? As irmãs aí que tiveram seus bebês. Depois que a criança mama, a mãe faz, espera um pouquinho para dar aquele arrotinho. É isso aí mesmo? Eu não amamentei, mas sei como é que funciona. Viu? Depois de 3 filhos. E aí dá aquele arrotinho e a criança deita. Aquele negócio é tão prazeroso para a mãe. É ou não é, mãe? Não te dá uma alegria depois que mamou em ti, deu o arrotinho de segurança, aquele para não se engasgar, né? E deita aqui. A mãe deve se sentir assim, a pessoa mais importante do mundo. Que um serzinho ali de 3, 4, 5, 6, 7 quilos está descansando nela. E a criança, a bebezinha, não pode falar. Mas como é que ela está se sentindo? Deve dizer, ai, que negócio maravilhoso essa mãe. o leite, o calor do peito da mãe, a criança deve dizer consigo mesmo: bom, estou satisfeita, vou dormir. Eu já estou viajando agora, né? Mas é isso que acontece, a criança descansada, segura, limpinha, satisfeita, vai dormir. E dorme. Quando é que ela acorda? Quando é bem bebezinho, é para comer de novo, né? Criança, nos primeiros dias, dorme até 18 horas por dia. Ela mama quantas vezes por dia? Quantas for necessária? Mas geralmente é de 3 em 3 horas. Mas comigo fizeram diferente. Minha mãe foi no médico, eu não pegava peso de jeito nenhum. Já achavam que eu tinha alguns probleminhas. Muito magro. E o médico perguntou para minha mãe tinha comércio, aquelas vendas no interior, secos e molhados, ainda lembram do tempo secos e molhados? Lembra aí? Né? Venda, faz tempo. Eu era bebê, claro, daí. Secos e molhados, e a minha mãe tinha que cuidar a venda, e eu fui criado dentro de uma caixa. Quem aqui lembra das caixas antigamente? Hoje chama de chiqueirinha, aquele negócio todo bonito. Nós era caixa mesmo. Jorjão foi criado na caixa, Jorjão? Olha aí, ó, viu? Quem foi criado em caixa aqui? Olha aí, ó. Olha aí, quantos de nós? Não, amarrado não. Tava a caixinha pequena. Ah, e a caixa não era tampada por cima, tá, pessoal? Não era jaula. Vamos cuidar disso aí, hein? Era uma caixinha, tipo o chiqueirinho hoje. E a minha mãe conta que no chiqueirinho nós comíamos de tudo. Entenderam? Ah, tá. Mas eu não pegava peso, e não pegava peso, e não pegava peso. Minha mãe leva num médico que era conhecido da nossa família. E perguntou para ela: tu tá dando de mamar para essa criança? Tô. De quantas em quantas horas? Era de 8 em 8. É claro que um bebê não vai pegar peso de 8 em 8 horas. Aí, como eu não pegava peso, eu dormia, acho que em vez de 18, acho que 20 horas por dia. Desmaiava de fome. Os irmãos aí estão batendo em mim, né? Mas aí o médico disse: mas essa criança tem que mamar de 3 em 3 horas, ou tem que comer de 3 em 3 horas. E aí comecei a pegar peso. E de lá para cá, não parei mais. Não, mas acho que estou razoável ainda, né? Mas, irmãos, eu conto essas coisas um pouco da minha vida, talvez outros se identificaram comigo, para mostrar que uma criança satisfeita comeu, está limpinha, descansa. É isso que Davi está dizendo, é isso que Maria está fazendo nos pés do Senhor, aproveitando cada palavra do Senhor Jesus. Colocava tudo aquilo no seu coração. E ela devia dizer: ai, Senhor, que maravilha te ouvir, Senhor. Estar aqui na tua presença. E a outra irmã lá, batendo panela e prato e vassoura, e fazendo barulho já. Sabe quando tem um meio irritado, às vezes, em casa, né? Um não está fazendo nada. Na cabeça da Marta, a Maria não estava fazendo nada. Né? E a outra lá, bam, bam, bam, para chamar a atenção de Jesus. E o Senhor diz: Marta, Marta, tu está muito inquieta. Tu está muito preocupada, tu está muito agitada. Tu está muito tudo, o teu coração, a tua alma está fervilhando dentro de ti. Não para. Vocês sabem, eu quero fazer uma pergunta, eu acho que vocês vão saber a resposta. O que é mais fácil? Trabalhar, trabalhar, trabalhar, ou parar meia hora com Jesus? O que é mais fácil? Para mim, mais fácil é começar o dia às 6:30 E trabalhar, trabalhar, trabalhar, trabalhar até as 10, 11. Do que parar meia hora com Jesus. Para mim. Qual é a sua experiência? Você sabe como é que é a sua vida, né? Que hora começa o teu dia? Que hora termina o teu dia? E quanto tempo desse teu início até o fim do dia teve com Jesus? Aí está a resposta. O que é mais fácil? O teu dia a dia responde. Tire mesmo um tempo com o Senhor. Serviço, todos nós temos, os jovens estão tão ocupados hoje também. Até as crianças estão muito ocupadas hoje. Elas têm a escola normal, daí no outro período tem inglês, tem natação, tem balé, tem o que mais aí me ajude? Tem informática, tem tudo que é curso paralelo. Amém. Meus filhos fizeram praticamente tudo isso. Mas tem que, as crianças também estão envolvidas nesse mundo moderno que todo mundo corre. Tem que ter o tempo de parar. Outro dia nós saímos do culto aqui, acho que faz 2 semanas, um domingo de noite desses que estava bem frio, e nós estávamos no retiro, né? No retiro dos casais. E eu disse para a Tânia, depois do retiro, nós passamos sem ver os filhos o fim de semana todo, depois do culto, vamos para casa. E vamos fazer um chocolate quente, vamos ligar a lareira e vamos sentar ali com os nossos filhos. E até aí já apareceu os filhos e já se encostaram mais outros. Né? Os filhos espirituais também. O Vini parece que não tinha onde jantar aquele dia, chegou do retiro, não conseguiu comprar comida, eles nunca conseguem. Né? Brincadeira, tá, Vini? O Vini, o Norton aí, tá aí também. Tivemos em São Paulo, chegamos agora, pouco de São Paulo. Foi uma grande bênção para nós estar numa comunhão de muitos outros irmãos que caminham conosco no Brasil inteiro. E esses moços, né, são como meus filhos. São mesmo. Vou dizer para vocês, a gente tem uma amizade, trabalhamos juntos, temos um relacionamento, se pode dizer, de trabalho, mas muito mais do que de trabalho, de irmãos de fé, né? E aí o Senhor vem, e aí o Vini se agregou naquela noite, ele e a Ju, acho que teve mais gente ainda, né? Ou não? Naquela noite não. Mas o que que eu fiz? Nós vamos parar. Pode ser que com seus filhos você também está tão agitado, passou uma semana e não conseguiu parar com o filho. Às vezes me acontece também. E aí a gente tem, para tudo. Ah, pastor, tem alguém no hospital, se me ligasse aquela noite, tipo, era acho que 10h30, 11 da noite, tem alguém no hospital, vai esperar. Eu tenho um compromisso agora com a minha família. Ou às vezes chega alguém na casa do pastor, ou na sua casa, e você está orando e lendo a Bíblia. Bateu alguém na tua casa, e aí, tudo bem, tudo bem. Quem estava fazendo? Nada. Nada. Falando, conversando com o teu Criador, com o teu Senhor, e tu estava dizendo que não fazendo nada. Diga, quando se alguém chega à tua casa, ou, irmão, passa mais tarde, agora eu estou extremamente ocupado, é a minha ocupação mais importante do mundo. Passa mais tarde, ou eu posso passar na tua casa depois. Só se é uma coisa urgentíssima que não dá para passar para 1 hora, 2 ou 3 depois. Aqui estava uma dessas duas irmãs, a Maria, escolheu a melhor parte. Que eu quero mesmo estar te levando, te indicando, te motivando para ter a tua hora com Deus. Que hora bem aproveitada aquela. Que santa hora aquela na presença do Senhor. Ah, que hora tem que ser, pastor? Não sei, tu tem que organizar o teu dia. Nossa igreja não fica dando receitinha. Passo 1, passo 2, passo 3. Não. Você e Deus, tu tem que te organizar a tua vida espiritual. Se para ti é melhor ter um encontro com Deus de manhã bem cedo, ou ao meio-dia, ou na tarde, ou à noite, isso entre você e o Senhor. Mas tem que ter essa hora com o Senhor. Eu gosto de ter uma hora com Deus, sozinho, não é nem com a minha esposa, nem com meus filhos. É algo entre eu e o Senhor. Temos momento em família? Eles também já correm bastante. Temos. Mas a minha hora, a deles é com Deus, a da minha esposa é com Deus, a minha é com Deus. Ah, eu vou fazer, vou reunir todos eles, vai ser uma hora só por todos nós. Até podemos ter isso. Mas uma coisa não substitui a outra. Não substitui. Eu gosto de ver quando meus filhos ou minha esposa estão orando, estão lendo a Bíblia. Eu não me lembro a última vez que eu mandei um filho meu ler a Bíblia. Ô filho, tem que ler a Bíblia. Eu não me lembro. E para a glória de Deus, é um testemunho da nossa família. Seguido eu encontro eles lendo a Bíblia sozinhos. Para mim, isso traz uma alegria. Que eu não preciso dizer para o filho, come, come. Sabe aquelas crianças que quase não comem? E os pais, espiritualmente também tem crianças, tem filhos de Deus assim, que Deus tem que estar dizendo, come, olha o aviãozinho de Deus, olha aqui. Que negócio é esse? Lembra que fazia um aviãozinho com as crianças? Coisa linda é um pai e uma mãe ver o seu filho buscando a Deus. Deus fica satisfeito em ver nós, seus filhos, buscando a Ele. Ou que o pastor tem que chegar aqui, vamos lá pessoal, vamos lá, vamos. Coisa linda é vocês fazerem sozinhos. Aqui, uma das irmãs, a Maria entendeu isso, e ela estava ali na presença do Senhor Jesus. Jesus mesmo, muitas e muitas vezes ficava a sós com Deus. A Bíblia diz que ele se retirava para lugares solitários. Alguma vez ele levou Pedro, Tiago e João. Outras, muitas vezes, ele foi sozinho, não levou ninguém. Passava as noites orando a Deus. Passava momentos sozinho com Deus. Uma vez ele estava sozinho e Pedro o procurou até achá-lo e disse, Senhor, está todo mundo te procurando. Pedro era meio de botar pressão, né? Eu estou dizendo meio, mas acho que era mais meio ainda. E ele botava pressão e Jesus disse, tem coisa mais importante para fazer. Orar, estudar a palavra, estar com o Senhor. É o tempo mais bem ganho da sua vida. Um dia eu li escrito, acho que foi num carro ou num caminhão. Quem não tem tempo para Deus, na verdade perde tempo. Era um trocadilho de palavras, mas bem ajeitadas as palavras. Quem não tem tempo para Deus, perde tempo. Você sabia? Pode fazer um teste. Não dê tempo para Deus. E você vai ver como é que vai acontecer com os teus dias. As coisas começam a dar errado. Você faz algo, aquilo não deu certo. Você, de repente, até faz um negócio, perdeu dinheiro ali. Porque não falou com Deus. Busque o Senhor. E você vai ver que a sua alma fica tão boa. Provavelmente hoje, domingo, talvez alguns já tiveram a sua hora com Deus em casa. Mas se você não teve a hora com Deus ainda hoje, essa hora está sendo a sua melhor hora do dia. Pode ser que muitos de vocês tiveram um excelente almoço, um ótimo café da manhã, tiveram companhia de pessoas agradáveis o dia todo, mas essa hora, o teu ser interior está sendo preenchido por Deus. E faz dessa hora a melhor hora. Você sabia? Pessoas não vão te preencher. Ou até um nível vai. Um bom marido, uma boa esposa é uma bênção. Bons filhos são uma bênção. Mas só eles não te preenchem. Precisa o lado espiritual da sua vida. E aí tem que estar diante de Deus. Eu quero nesse momento te convidar para assumir uma rotina com Deus. Uma semana, esta semana, começando, ou hoje à noite ainda, ou então no caso amanhã, de você marcar uma hora para se encontrar com Deus. Lá em Gênesis diz que Deus visitava o Adão e a Eva na virada do dia, tipo 6 da tarde. Qual a tua melhor hora para você se encontrar com Deus? Pense, eu não conheço a tua agenda. Mas qual, tem um espacinho na tua agenda aí para Deus? Qual é a tua melhor hora? Combine com Deus, uma semana, Senhor. Combine mesmo. Olha, Deus, para mim melhor é às 6:30 da manhã. Amém, se esse é o melhor. Se para outros melhor é 1 da tarde, comece a ter uma rotina com Deus. Se para outros, olha Deus, eu chego em casa às 11 da noite, então faz o teu lanche, 11:30 até meia-noite, quero me encontrar com o Senhor. Faça isso e você vai ver que você vai pegando o ritmo. Começa a pegar gosto. Depois, tu não queres mais parar. Isso vai te trazer um acréscimo espiritual, vai te trazer um crescimento, você vai amadurecer, você vai experimentar a presença de Deus lá no íntimo do teu quarto, lá na tua sala, onde você acha melhor, o melhor ambiente também. Ah, pastor, lá em casa não tem ambiente para a gente orar. Não, tem que ter uma hora. Ah, mas minhas crianças fazem muito, então depois que as crianças dormem. Mas meu marido fica olhando televisão até 2 da manhã. Então pede licença para ele. Vai para a sala, deixa ele olhando. Não mexe com ele, porque de repente ele ainda não entende essas coisas de Deus. Quando a gente quer, a gente faz a hora. Em todas nossas agendas, nossa rotina, eu creio que existe um espaço. Se não existe espaço, então crie um espaço. Tire outra coisa, porque você está com coisa demais. Está com coisa demais. Feche seus olhos um pouquinho. Eu quero pedir ao grupo de louvor chegar aqui.